dia. A nossa simetria não acaba em sinfonia. Eu falo com uma cena, nós temos boa cena. Gatico do poema, vamos ganhar um ema. Longe de perfeito, digamos que tenho jeito para diretor de casting. O timing é perfeito, dá-lhe um toque de caixa. Eu fico em sentido, a tua voz encaixa. Direto no ouvido, é poesia e movimento. No terceiro andamento do concerto em sol maior, para tocar em casamento. Faça, faça brincadeira de criança. Eu tava preso e tu pagaste uma fiança. O dom que é certo que equilibra a balança. Lança, lança, lança, lança a tua dança. Nós não temos que, mas podemos. Dá-me tempo para que demonstre quem sou. O dom que acusou, fez música e cantou. Para demonstrar quem sou. Coragem. Era tudo tão puro, tão seguro e verdadeiro. Curta pela curta, nem havia dinheiro. Só concertos de hardcore com o people lá da rua. Vezanas lixadas, cada um com a sua. Uma bola bem unida que juntava uma avenida. Tínhamos respeito por direito, pela atitude assumida. Sábado a dar no rock, rendezvous para curtir um traje. Muito suor, nódoa negra, muito cheiro de ash. Juntos atrevidos, com muito feeling e vontade. Mas é uma noção muito certa da realidade. Ai, eu Jay! E aquela guitarra marada. Tanto saudades, bro, bora dar uma matada. Ai, eu Jay! Aquela guitarra marada. Tenho saudades, bro, bora dar uma matada. E eu Jay! Aquela guitarra marada. Tenho saudades, bro, bora dar uma matada. E eu Jay! Tenho saudades, bro, bora dar uma matada. Come on, Jay. Come on, Jay. That's right, come on, Jay. Yeah. Come on, come on, Jay. Come on, Jay. Yo Jay, e aquela guitarra marada? Uma Segovia prateada, espacial e estrelada. Nem queria acreditar quando a compraste. Foi usada e massacrada em todo e cada traste. Malhas bem pesadas, solos numa corda só. Não sabíamos distinguir o mi do sol, o ré do dó. E foi aí que tudo começou de certa maneira. Concertos frente ao espelho, fora de brincadeira. Telediscos imaginados até ao pormenor. Com cenários de luxo que tudo do melhor. Quem diria, queríamos chegar aqui. Ainda tanto para curtir e esta vai para ti. Ai, eu Jay! Aquela guitarra marada. Tenho saudades, bro, bora dar uma matada. Ai, eu Jay! Aquela guitarra marada. Tenho saudades, bro, bora dar uma matada. Ai, eu Jay! Aquela guitarra marada. Tenho saudades, bro, bora dar uma matada. Ai, eu Jay! Tenho saudades, bro, bora dar uma matada. E eu Jay! E aquela guitarra marada. Tenho saudades, bro, bora dar uma matada. E eu Jay! tenho saudades, bro. Bora dar uma matada e ok. Tenho saudades, bro. Bora dar uma matada. Tenho saudades, bro. Bora dar uma matada. Yeah. Mudaram os tempos, yeah. Mas não mudaram as vontades. O feeling é o mesmo, só diferem as idades. Right. Fazemos o que queremos, quase como queremos. Mas nas coisas importantes, sabes a sorte que nós temos. Ganhar alguma guita a fazer o que se gosta. Concertos flashados do interior até à costa. O Guilas a partir os camarins, mijar na porta dos hotéis. Fim da noite, toda a gente aos papéis. Tô na pausa com quacas, connosco não há macas e as focas já são fracas. O duvido não para quieto e já ninguém o vê. Ambos sabemos muito bem a fazer o quê? Ai, eu tenho aquela guitarra marada. Tenho saudades, bro, bora dar uma matada. Ai, eu tenho aquela guitarra marada. Tenho saudades, bro, bora dar uma matada. Ai, eu tenho aquela guitarra marada. Tenho saudades, bro, bora dar uma matada. Ai, eu tenho. Tenho saudades, bro, bora dar uma matada, yo, Jay. Tenho saudades, bro, bora dar uma matada, yo, Jay. Tenho saudades, bro, bora dar uma matada, yo, Jay. Orixás e do Weasel, tavas à espera do quê? Luso africana, latina cubana, doce como rusicana. Passamos de Lisboa até a Habana, é tudo bom. Sinto só, não dá para refutar. E eu, Russo, te apresento para cantar. Te lo tragas, 40 com na raça. De Portugal a Habana, vestiça que pronto com cara. Da França tem em sello português. Sou caribenho, sello pomventureiro, apelho. Sou mamão, não tenho freno. Esculpe, orixás, está Weasel, Valnésio. Aqui não há abra, cadabra, nem pata de cabra. Estamos juntos, fazemos isto do coração. Cuba e Portugal, fazemos isto do coração. A Weasel conexão, o Richard Block trai, trai. Rumba com Rio, rumba com a Portugal. Donde sol vira, Virgo calenta mais. Comerson, Rico, Rico, siga lá. Ubícate, não sobrepases. Se acabou, pegou, colou e tu chegou. Pergunta para nunca perder o controle. Jack Daniels talvez só o meu flow. Tudo que eu tenho é tu, o que eu te dou. Talvez ouro de chás, curto só o meu som. Então siga, siga, siga, only baila. Nova da tenga mi, nossa vaina. Malo cotão, som melão, que te passa? Sou eu papi chulo que controla as muchachas. Para que não aprenda se não te vas a perder. Estamos juntos, fazemos isto do coração. Bichas com merda, Weasel. Para que não aprenda se não te vas a perder. Bichas com merda, Weasel. Cuba e Portugal, fazemos isto do coração. Por isso não venda com merda, Weasel. Para que não aprenda se não te vas a perder. Bichas com merda, Weasel. Estamos juntos, fazemos isto do coração. Bichas com merda, Weasel. Para que não aprenda se não te vas a perder. Só dá pra jumpar, só dá pra dançar. Até o corpo aguentar a festa. Dá bem rija, enche a tua botija. Bomba ali com gás, sabes que és capaz. Sabes como se faz, fácil como andar na bicicleta. Esquerda pra direita, toda a gente se ajeita toda a gente em comunhão. Sente a celebração, tenho uma hoste na mão, chama-me Banca. That's right, é banda aqui na Tuga, eu sou babies. Não fumar, já estou a ficar crazy. É tudo bom em Cuba, yo, ladies. Deixa só o som entrar, quack, crazy. No Selecta, a porta está aberta. Junta-te a nós, porque isto aqui está uma festa. Junta-te a festa, isto aqui está um show. Muchachas cubanas, ai, ai, ai, como é. Estamos juntos, fazemos isto do coração. Para quem não aprenda assim, não deve saber. Como em Portugal, fazemos isto do coração. Para quem não aprenda assim, não deve saber. Estamos juntos, fazemos isto do coração. Eu não sei se é habitual, eu não sei se é habitual. Eu não sei se é habitual. Eu não sei se é habitual.

saber ao verbo a palavra e depois a rima, que provocou com reações como se fosse um enzima. No princípio era a fusão, a fúria e a sofreguidão. Depois vê calma à procura do saber e a satisfação. Inspiração para uma vida melhor, um caminho melhor, um mundo melhor, para uma pessoa melhor. Bem-vindo ao manual de iniciação a uma vida banal, ao diário de bordo de uma nave especial. O de perto está confiante, entra derrumbante, vírgula sempre constante, brilha como um diamante. Vai começar, desaperta o cinto, acende um cigarro, relaxa a tua mente como se fosse bar. Palavra de honra, rarei a palavra todo o santo dia. Palavra de honra, rarei a palavra todo o santo dia. Anos em preparativos, tratamentos narrativos, tantos curativos, dou graças a Deus por estarmos vivos. A evolução permanente, seja ponto bem assente, quando o meu coração sente, a minha boca não mente. Escrevo desde o meu início, nasci com esse vício, não importa tempo e espaço, o ambiente é propício. Faça apologia da lírica terapia, palavra de honra, honrarei a palavra todo o santo dia. A minha semente é o formato em fita plástico compacto, traz rota de colisão, vem mais um impacto. Vai começar, desaperta o cinto, acenda um cigarro, relaxa a tua mente como se fosse bar. Palavra de honra e a palavra todo santo dia. Palavra de honra e a palavra todo santo dia. Palavra de honra e a palavra todo santo dia. Palavra de honra e a palavra todo santo dia. Presunção e água benta, cada um toma a que quiser. O puto pode não saber tudo, mas ao menos sabe aquilo que quer. Nada de muito especial, tão simples que devia ser banal. Paz de espírito, algum dinheiro, elevação espiritual. O manual não tem soluções, apenas algumas sugestões. Outras tantas questões, envoltas em várias canções. À procura do caminho certo, nunca estivemos tão perto. O primeiro ato está no final, e o livro fica aberto. A lição foi bem estudada, a rota foi traçada. Tripulação motivada, doninha está preparada. Vai começar, desaperta o cinto, acenda um cigarro, relaxa a tua mente como se fosse bar. Palavra de honra e a palavra todo santo dia. O primeiro verbo a palavra vem depois. Palavra de honra e a palavra todo santo dia. O primeiro verbo a palavra vem depois. Palavra de honra e a palavra todo santo dia. O primeiro verbo a palavra vem depois. Palavra de honra e a palavra todo santo dia. O primeiro verbo, no primeiro verbo. Palavra de honra e a palavra todo santo dia. Palavra do honra e a palavra todo santo dia. Primeiro verbo, palavra vem depois. Palavra do honra e a palavra todo santo dia. Primeiro verbo, palavra vem depois. Palavra do honra e a palavra todo santo dia. Everybody in the place gets full respect. Oh, define your intellect. Not a fake thing, not a commercial thing. If pop goes a whistle, makes my willy ring. Supersonic, psychedelic, master funk freaks. In a hot jam with the man in the pits. And trying to pull strings, make big bucks. Mr. Pac-Man has more to say than fatty motherfucks. And then adivinha quem voltou, comeu e não calou. Mais uma vez a doninha arrancou. Pronto a estourar em 95 com muita pica, muito afinco. Sempre a misturar, sempre a despontar. A fusão de muito som para inovar. Estritamente o prazer de querer poder fazer tudo aquilo que te apetecer. Chamam Pac com M-A-N, mas às vezes vou plano como Pizza Pan. The Weasel é a minha viagem. Pego no mic e fico um pouco selvagem. Papo a pula, faço a decolagem. Sempre a abrir até à próxima paragem. Dou-lhe sempre com a alma e nunca perco a calma. Porque sei que o meu brother Jay, quando pega no baixo, malha como um raio. E na guitarra que agarra, dá o quaresma. Com ele traz o puro funk dos Lesma. Adivinha quem voltou, oh, adivinha quem voltou, oh, adivinha quem voltou, oh, adivinha quem voltou, oh, adivinha quem voltou, oh, adivinha quem voltou, oh, adivinha quem voltou, oh, adivinha quem voltou, oh, adivinha quem voltou, oh, de volta ao ataque frontal. Dentro do dar um abanão em Portugal. Vou arrasar, enxertar, dissecar, não vou parar. Cavalo que corre por gosto não vai cansar. Tenho pano para mangas, palavras para rimas. Da Weasel é o som, não preciso vitaminas. Para fazer aquilo que me dá tusa. Conto com os beats que o Armando usa. As minhas rimas tornam-se lunáticas. Nunca plásticas ou matemáticas. Só tento transmitir o meu ponto de vista. Um pouco intimista, sempre realista. Porque as minhas histórias são vividas por mim. E é pena que nem toda a gente seja assim. Parece que anda por aí uma febre. Só te dou a dar a dica, não compres gato por lebre. Adivinha quem voltou, oh. Adivinha quem voltou, oh, oh. Adivinha quem voltou, oh. Adivinha quem voltou, oh. Mike Shirtan aqui, uma ave que rapina. A minha rima domina, assassina. Tudo que estiver a mirar, vais voltar-te para acertar. Diretamente na consciência, seja de bandido ou de sua excelência. Se tenho inimigos é porque nunca minto. Faço o meu trabalho com tudo o que sinto. O contra-ataque é a melhor defesa. Costumo apanhar logo de surpresa. Fico como João Pinto, marco o golo na baliza. Levo que é citada, mas a mim ninguém me pisa. Sem de seguida levar a dobrar. O pior é que às vezes é difícil levantar. Já estamos a chegar à paragem. Paz para todos os que ouvem a mensagem. Adivinha quem voltou? Adivinha quem voltou, oh, oh. Adivinha quem voltou, oh. Adivinha quem voltou, oh. História verdadeira, from the heart to my baby. That's right. Yeah. Come on. A caminho da clínica para ir buscar os resultados. Vejo e revejo todos os passos errados. Não foram poucos, mas o remorso é uma coisa tão incrível. As imagens organizam-se de forma acessível. O telemóvel toca, é a minha namorada. Tudo bem, o que é que fazes? Puto, nada, baby, nada. Levanta daqui a pouco, o que é que tens? Parece que estás louco. Se ela soubesse do meu sufoco, quase que fico louco. Como é que a vou encarar se estiver positivo? Quando a conheci, estava estava bem negativo. Se eu apanhei, ela apanhou, de certeza absoluta. Como é que pude ser tão grande? Filho da puta, a minha mãe sempre me disse: foto, tem muito cuidado. Sempre me acabei de andar bem informado, mas sempre dormia à brava, dei na fruta à brava. Sempre vivia à brava, mas não quero morrer à brava. O remorso é uma coisa tão incrível, as imagens organizam-se da forma acessível. O telemóvel toca, é a minha namorada. Tudo bem, o que é que fazes, puto? Nada, baby, nada. O remorso é uma coisa tão incrível, as imagens organizam-se da forma acessível. O telemóvel toca, é a minha namorada. Tudo bem, o que é que fazes, puto? Alinho as caras de pessoas com quem mantive acesso ocasional ou não. Quanto mais penso, mais fica complexo. A lista não é extensa, mas basta apenas uma vez. Penso na miúda do Kids, encerrada em lividez. A sala de espera parece o corredor da morte. Pesado como o ar está, não há nada que o corte. Lembro-me da conversa que tive com a minha médica. Para ela não há problema, eternamente cética. A pior das hipóteses não é tomar assim. Hoje em dia é diferente, acredita em mim. Acordo quando ouço o meu nome chamado em voz alta. Juro que é a última vez que hoje o medo me assalta. A doutora traz um sorriso que não quer dizer nada, mas quase que ejaculo quando vejo a folha imaculada. Tenho que festejar, hoje à noite é a doer. Não comprei camisas, o que é que se há de fazer? O remorso é uma coisa tão incrível, as imagens organizam-se da forma acessível. O telemóvel toca, é a minha namorada. Tudo bem, o que é que fazes, puto? Nada, baby, nada. O remorso é uma coisa tão incrível, as imagens organizam-se da forma acessível. O telemóvel toca, é a minha namorada. Tudo bem, o que é que fazes, puto? O remorso é uma coisa tão incrível, as imagens organizam-se da forma acessível. O telemóvel toca, é a minha namorada. Tudo bem, o que é que fazes, puto? Nada, baby, nada. O remorso é uma coisa tão incrível, as imagens organizam-se da forma acessível. O telemóvel toca, é a minha namorada. Tudo bem, o que é que fazes, puto? O remorso é uma coisa tão incrível, as imagens organizam-se da forma acessível. O telemóvel toca, é a minha namorada. Tudo bem, o que é que fazes, puto? Nada, baby, nada. O remorso é uma coisa tão incrível, as imagens organizam-se da forma acessível. O telemóvel toca, é a minha namorada. Tudo bem, o que é que fazes, puto? Rádio Antena Web, sintonizador. Agora e para sempre, nadar no teu corpo, eternamente. Teus sonhos, os meus serão.